faltoso, tão pecador. Vivo pecando, cadê meu temor? Eu sei que Jesus tudo está a ver, e o seu Espírito vem me dizer: tu és servo de Deus, não peques mais. Chorando estou, pedindo, Senhor, me perdoe. Se peguei, blasfemei, murmurei, se falei contra o meu irmão, se fiz contendas, te peço, me entenda, sou fraco, ó meu Pai. É tão bom, Ele é tão bom, não sei explicar o seu grande amor, mas tome cuidado, meu querido irmão, Ele tem a vara pra disciplinar, e somente dele quero aprender. Chorando estou, pedindo, Senhor, me perdoe. Se peguei, blasfemei, murmurei, se falei contra o meu irmão, se fiz contenda, se peço, me entenda, sou fraco, ó meu Pai.